O livreto, então, que nós vamos ver, esse, acho que todos já conhecem, quem não conhece, é esse aqui. Isso aqui é a nova maneira de viver. Tem na livraria ali à venda, acho, hoje não está aberto, né? Não, mas nos sábados e domingos está aberto. E, como o Ismael falou, nós começamos esses estudos no ano passado, na verdade foi em 2009, final de 2009, se fez livreto 1 e 2 e depois em 2010 fizemos livretos 1 e 2 e em 2011 se fez de novo 1, 2 e 3. E agora então o presbitério, né, esteve diante do Senhor para qual eram os planos do Senhor para esse trabalho, e o Senhor confirmou então esse livreto, A Nova Maneira de Viver. E eu creio que ele é uma continuidade, né, do que nós vínhamos vendo aqui, estudando juntos. No livreto 1 nós vimos a pessoa do Senhor Jesus, sua vida, sua obra e a ordem de Jesus, né? No livreto 2, o propósito eterno de Deus, tudo aquilo que aprendemos, a base da nossa fé. E no livreto 3, nós falamos sobre os fundamentos da fé. E durante todos os dias que nós falamos sobre o livreto 3, aqui os fundamentos da fé, arrependimento, fé, batismos, batismo nas águas, batismo no Espírito, imposição de mãos, ressurreição e juízo eterno. Em todos os encontros aqui, nós repetimos que os fundamentos, como o nome já diz, né, são a base da nossa fé. Fundamentos da fé, base da nossa vida. Mas eles têm repercussão em toda a nossa vida. Não é só lá no início, né? O batismo, ele está lá no início da carreira, da nossa vida cristã. Mas a separação que o batismo produz, ela tem que estar presente todos os dias da nossa vida, né? Não é um evento que aconteceu lá, embora seja um batismo apenas, né? Mas, do ponto de vista espiritual, aquilo tem uma repercussão em toda, desde o início da nossa vida até o final da vida. Se nós esquecemos isso, nós começamos a trazer um outro tipo de, entre aspas, fundamento, que não é aquele fundamento que o Senhor colocou. E o próprio texto de Hebreus diz, para não lançar de novo outro fundamento, né? Ou seja, não trocar. Aquilo que Jesus já colocou, estabeleceu como fundamento, não mexe. A construção vai ser feita sobre ele. E esse livreto, A Nova Maneira de Viver, ele vai então trabalhar um pouco sobre esta vida nova, depois que nós encontramos o Senhor, depois que nos arrependemos da nossa vida passada, que fomos batizados, que fomos cheios do Espírito, que passamos a viver na expectativa desta vida eterna, que já experimentamos hoje, né? Como Ismael disse, a ressurreição é uma consequência da nossa vida hoje com o Senhor. Talvez nem vamos experimentar a morte, vamos ser transformados, né? Mas mesmo que passemos pela morte, como Ismael falou aqui, vamos estar com o Senhor porque já temos a vida de ressurreição. E não estamos mais sujeitos ao juízo eterno. E essa nova maneira de viver, então, está baseada nos fundamentos, naquilo que nós vimos no livreto 3. Isso é muito importante, porque senão, vocês vão ver os títulos desses encontros, né, os temas, nós vamos falar sobre impureza sexual, avareza, materialismo, raiva, ira, vocabulário perverso, falsidade, mentira, ocultismo, pessimismo, vícios de maneira geral, o devolver o mal por mal e a injustiça. Se nós não tivermos bem claro que isso que esta nova maneira de viver tem a ver com uma mudança radical que houve na nossa vida, nós vamos tratar essas coisas como lei. Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu devo, isso eu não devo, isso é bom, isso é mal. E na verdade, a nova vida que foi colocada em nós, essa vida Zoé, né, que o Ismael falou, essa vida não criada, a vida do próprio Deus que é colocada dentro de nós, é que vai produzir uma nova maneira de viver. Tá bom? Bom, então hoje nós vamos começar com uma introdução e vamos tentar fazer o primeira parte, primeiro tema, né? A nova maneira de viver. Vamos ler esse texto, João 3, 3 a 7, depois o versículo 20. João 3, 3 a 7 e depois o versículo 20. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E depois o versículo 20, podemos ler o 19 também. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nesse capítulo 3 do livro de João, acho que a maioria de vocês conhece a história, e aqueles que não conhecem, Jesus foi procurado por Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um religioso da época, né? Se a gente fosse comparar, seria um monge, um padre, um pastor, não sei, alguma coisa assim. Diz que ele pertencia a um grupo de religiosos chamados fariseus. E nos evangelhos a gente vai ver que os fariseus a todo momento queriam matar Jesus. Mas Nicodemos não. Nicodemos, ele olhava para Jesus e via alguma coisa diferente. Porém, ele ainda era um religioso. Ele não compreendia como que aquela palavra de Jesus podia fechar com toda o seu contexto, o seu conhecimento religioso. Então um dia ele foi de noite, né, diz, provavelmente com receio dos seus colegas lá, foi de noite procurar Jesus. E ele começa a conversar com Jesus. E aí Jesus diz algo para Nicodemos que deixou Nicodemos desarmado, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, que não compreendia as coisas espirituais, perguntou para Jesus: mas como é que eu vou nascer de novo mesmo sendo velho? E Jesus estava falando de um outro tipo de nascimento. Não era o nascer de novo, voltar a ser uma criança, né? Mas era o nascimento, como ele mesmo diz aqui, da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E a conversa com Nicodemos vai indo, até que Jesus, depois fala, né, da missão dele próprio, no versículo 16, que é um versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aí começa a falar daquilo que ele veio fazer no mundo, né? Ele veio para trazer a luz. Mas ele diz mais adiante nos versículos que nós lemos que mesmo Jesus tendo vindo a esse mundo e sendo ele próprio a luz, muitos rejeitaram a luz, porque amaram mais as trevas. E aqueles que amaram a luz se aproximam da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Em resumo, o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, é preciso uma separação. Para que eu possa entrar no reino de Deus, no reino dos céus, é preciso uma separação. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso me chegar para a luz e abandonar as trevas. E como é que alguém nasce de novo? Né? E aqui eu vou pegar a palavra que o Ismael disse no começo e vou acrescentar um pouquinho, se ele me permitir. Se eu tiver errado, o Ismael me corrige. Nós, aquele que nasce duas vezes, foi assim que tu falaste, né, Ismael? Só vai morrer uma, se morrer, porque pode ser transformado e ser arrebatado, né? Mas isso só acontece porque nós já morremos. Nós já morremos. Claro que não morremos na carne, a nossa carne está aqui. Mas para que eu nasça de novo, eu preciso morrer primeiro. Esse é um princípio que nós nunca podemos esquecer. Não existe novo nascimento se não tiver a morte primeiro. Por isso que o arrependimento, o batismo, todas essas coisas que dizem respeito a abandonar tudo aquilo que é do velho homem, estão lá no início da nossa vida cristã. Não tem nada que possa ser acontecer na nossa vida com o Senhor se não houver primeiro a morte. Por quê? Porque a morte rompe com tudo aquilo que é do velho homem, com tudo aquilo que é das trevas, com tudo aquilo que nos une a Adão e a essa geração perversa que nós vamos falar depois. E quando nascemos de novo, nascemos para o novo. Então, primeiro ponto importante ali, para que nós possamos entender essa nova maneira de viver, é que existe a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Vamos dar uma olhada nesses dois, os dois primeiros textos, pelo menos, João 6,6 e Efésios 4,22. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, está bem claro, né? Juntamente com o Senhor Jesus, morreu o nosso velho homem. Para nós estarmos em Cristo, e se vocês lerem todo o capítulo 6 de Romanos, Paulo fala tudo isso, né? Ele diz, para nós estarmos em Cristo, eu tenho que estar em Cristo na morte, o que me garante estar com Ele na ressurreição. O velho homem morre, nasce o velho homem. Essa nova vida não tem nada a ver com aquela vida anterior. É uma vida nova, uma vida espiritual. Zoé, como disse o Ismael aqui, que é a palavra grega, né? Que faz a diferença entre bios. Bios é a vida natural. E Zoé, ou Zoé, é a vida espiritual. A vida que vem de Deus. Essa nova vida, nós só podemos recebê-la se morremos com Cristo na cruz. Se somos unidos com Ele na sua morte. E Efésios, o versículo 11 está isto. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Todo esse capítulo, depois em casa vocês leiam com cuidado, aqui nós não vamos ter tempo. Mas leiam o capítulo 6, o ensino de Paulo ali é muito claro. Né? Fala de um rompimento total. Ele começa o capítulo dizendo o seguinte: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Quando morremos? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, em quê? Em novidade de vida. Então, essa nova maneira de viver, ela é fruto, em primeiro lugar, da morte do velho homem. Quando somos incluídos na morte de Cristo. Quando a morte do Senhor, quando a cruz se torna algo bem real na nossa vida, né? Não significa que eu tenho que sair por aí fazendo penitência, como às vezes a gente vê, né? Nas procissões, ou lá no islamismo, que eles se batem. Tá? Não é isso que a Bíblia está falando. Não é esse tipo de morte que a Bíblia está falando. Né? É um rompimento com tudo aquilo que diz respeito ao velho homem. E esse texto seguinte, Efésios 4,22, ele diz exatamente isso. Efésios 4:22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, mesmo Espírito, né, que falou em Romanos, inclusive a mesma pessoa que o Espírito usou para falar lá em Romanos, está escrevendo agora para os Efésios, Paulo, né, dizendo isso. Essa nova maneira de viver, essa nova vida que temos em Cristo, faz com que nós nos despojemos. O que é despojar? Alguém sabe o que é despojar? Tirar a roupa, né? Tirar a roupa velha, a roupa suja. Eu uma vez sofri um acidente e a roupa ficou imprestável, ficou vermelha de sangue, né? E a minha esposa não sabia bem o que fazer, chegou em casa e tirou foto primeiro, né, para ficar registrado. E depois jogou fora, não tinha o que fazer com aquela roupa, né? Às vezes a gente acaba jogando fora uma roupa porque ela não presta mais, né? Infelizmente alguns trazem para dar no inverno, né? Essa que não presta mais tem que jogar fora mesmo, né? Tem que trazer roupa boa para dar. Mas aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte: estas vestes antigas, esse velho homem, joga fora, porque ele não aproveita de nada. E se a gente pensa que ele tem alguma coisa boa, Paulo está dizendo o seguinte: ele se corrompe por causa do engano, segundo as concupiscências do engano. Por que que, às vezes, a gente, mesmo tendo nascido de novo, estando em Cristo, volta a pecar? Por causa do engano. Porque lá dentro, né, aquele velho homem que ainda nos acompanha, e o amigo dele, né, Satanás, que fica aqui falando ao nosso ouvido, ele busca na nossa vontade, né, na nossa vontade carnal, algo que parece bom. Parece bom. Quando eu me iro, por exemplo, por que que eu me iro com alguém que me ofendeu? Porque eu creio sinceramente que eu tenho que defender os meus direitos, que eu não posso ser envergonhado, que eu não posso ser humilhado. Mas se o Senhor Jesus diz outra coisa, se a palavra do Senhor é diferente, o que que o Senhor Jesus diz? Se alguém te fere em um lado do rosto, oferece a outra face. Está cheio de texto na palavra que dizem o contrário. Por que que eu creio diferente daquilo que diz a palavra? Por causa das concupiscências do engano. E isso é que corrompe. Por isso que nós devemos jogar fora tudo aquilo que é do velho homem, todas as práticas antigas. E se nós, vamos deixar outro texto por enquanto, depois em casa vocês leem. Aliás, tem muitos textos aqui que são os que estão no livreto, nós vamos ler alguns só. Mas vocês depois com o livreto leiam todos, tá? Se nós continuarmos a ler esse texto aqui de Efésios, diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então aqui, Paulo de novo está falando de uma mudança, né? Abandonar tudo aquilo que é do velho homem e se vestir das vestes de Cristo. Então, primeiro ponto importante, para experimentar essa nova vida, essa nova maneira de viver, nós precisamos estar bem claro para nós que nós morremos. Que tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que é de Satanás, morreu para nós e nós morremos para essas coisas. Há uma divisão, uma separação muito importante, definitiva entre nós e essas coisas. E nós não podemos voltar lá atrás. E nascemos de novo e por isso vamos experimentar uma nova vida. Mas tem uma coisa a mais. Lucas 9:41. Não, vamos ler Atos 2:40. Atos 2:40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Vocês sabem que esse texto aqui, ele é o final da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Vocês lembram que Jesus morreu, ressuscitou, esteve com seus discípulos cerca de 40 dias, foi para junto do Pai e ele disse: fiquem na cidade porque eu vou mandar o Consolador. Jesus está falando do Espírito Santo. E os seus discípulos obedeceram e ficaram lá orando e aguardando que Jesus mandasse o Espírito Santo. E eles estavam reunidos e o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas e vieram línguas de fogo sobre cada um deles. E as pessoas que estavam naquela cidade, naquela região, ficaram maravilhadas. E disseram: que vem a ser isto, né? E aí Pedro, o mesmo Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes, vocês lembram, né? Lá no dia em que Jesus foi preso e antes de ser crucificado, ele vem aqui com uma coragem nova, porque Pedro também era forte, né? Mas ele era forte para fazer algumas coisas que não eram do agrado do Senhor. Mas aqui não. Aqui Pedro vem com uma intrepidez diferente, uma coisa nova. Qual era a diferença agora na vida de Pedro? O Espírito Santo. A unção do Espírito, o batismo no Espírito Santo. E Pedro vem e fala de tudo aquilo que estava no Velho Testamento, que eles conheciam muito bem, e de como Jesus era o cumprimento de toda aquela palavra que eles ouviram. E à medida que Pedro foi falando, o Espírito Santo ia tocando no interior, no espírito de cada um daqueles homens e mulheres que estavam ali. Quando chegou o final dessa pregação, no versículo 37, diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A palavra que alguém mencionou outro dia, que essa palavra compungiu-se, é como que apertou, assim, eles estavam apertados, né? Eles sentiram o peso daquela palavra e disseram: o que nós vamos fazer agora? E aí Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, aquilo que nós já conhecemos, né? Mas fala que Pedro continuou a falar alguma coisa e diz assim, diz que ele exortava, ele ensinava, ele aconselhava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, esses dois pontos, amados, têm que ficar muito claros para nós. Em primeiro lugar, nós morremos para o mundo, nós morremos para a vontade do eu, né? Para esse homem carnal, esse velho homem, nós morremos para Satanás, estamos separados de tudo isso. E lá no mundo, né, não tem nada, absolutamente nada de bom. Porque Satanás diz o contrário, né? Ele diz que nós não morremos, que eu ainda estou governando a minha própria vida, que eu posso decidir e tudo mais. E ele começa a me mostrar o mundo e as coisas que parecem boas lá no mundo. Ele faz as duas coisas, mas as duas são mentiras, são engano. Nós já morremos para tudo isso. E o mundo, a geração que está aí, segundo a palavra, não sei o que estou dizendo, a palavra que diz é uma geração perversa. Ela é oposta a Cristo. Ela é, por natureza, anticristã. Vocês pensam que o anticristo vai precisar fazer muita coisa para se estabelecer nesse mundo? Não, porque o mundo já é anticristão. O anticristo, ele se encaixa muito bem, direitinho, dentro do que o mundo hoje é, né? Não precisa muito mais, não. O mundo já está preparado para o anticristo, porque ele é anticristão. Então nós não temos nada no mundo, nada, absolutamente nada, que possa nos dar vida. Essas duas coisas têm que estar sempre muito claras. Porque senão, nós começamos a caminhar com o Senhor e ficamos olhando para cá, olhando para lá, olhamos para nós mesmos, né? Nós ainda somos falhos, estamos sendo tratados pelo Senhor. Mas Deus não manda olhar para as nossas falhas. Ele manda olhar para a verdade, e a verdade diz que eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. E eu posso experimentar essa nova vida com Ele dia a dia. E a palavra diz também que esse mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no maligno e não vai melhorar. Não adianta. Nenhum plano político, filosófico, nenhuma doutrina, nenhuma ideologia, nada pode melhorar esse mundo. O mundo jaz no maligno. Cada vez mais. Eu poderia dar exemplos aqui, mas não precisa. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Dia a dia a gente olha o jornal, na TV e vê. Né? Aliás, eu já nem quase mais vejo televisão, porque não. Mas não precisa, né? A gente diariamente percebe como está o nosso mundo. Então, morremos, nós morremos, e esse mundo não tem nada, absolutamente nada de valor para nós. Se nós pensamos que alguma coisa boa existe no mundo, é por causa da concupiscência do engano que nós lemos antes, que nos faz buscar aquilo que está lá. Qual é o objetivo do Senhor, então? Filipenses 2,15. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Esse é o 14, né? E o 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E o 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amados, Deus quer trabalhar na nossa vida, Ele já nos deu uma nova vida. Nos separou do mundo, nos separou dessa geração perversa, né, de um mundo que jaz no maligno, mas Ele continua trabalhando na nossa vida para nos tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecemos como luzeiros no mundo. Sabe o que é filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida? A palavra diz que o diabo é o acusador, que dia e noite nos acusa diante do Pai. Esse é o trabalho, se alguém não sabia qual é o trabalho do diabo, é esse, tá? Ele é o acusador. Eu brinco com alguns colegas, eu fiz a faculdade de Direito, e tem alguns colegas que foram lá trabalhar como promotor, né? E eu brinco com eles que na Bíblia promotor, né? Quem acusa, mas diz que Jesus é o nosso advogado, né? Então tá bem. Brincadeiras à parte, o fato é que a palavra diz que o diabo nos acusa dia e noite. Mas se nós estivermos experimentando a vida do Senhor, se nós nos colocamos na mão do Senhor para que Ele trabalhe conosco e alcance esse objetivo, o diabo não vai ter absolutamente nada para nos acusar. Nada. Esse é o objetivo de Deus. Ele quer nos tornar irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Imagina quando nós, e aqui Paulo diz, preservando a palavra da vida, ou seja, como é que nós nos tornamos inculpáveis, irrepreensíveis, sinceros? Preservando a palavra da vida, obedecendo aquilo que está na palavra, aquilo que o Senhor já disse para nós. Essa é a forma, não tem outra. E quando nós chegarmos então no dia de Cristo, o Senhor vai dizer, vinde filhinhos, né? Ou entra no gozo do teu Senhor. Enfim, todas aquelas palavras que estão nos evangelhos, na Bíblia, que são promessas para nós, o Senhor vai poder dizer. Porque nós começamos a nossa carreira com o Senhor, começamos essa nova vida e experimentamos essa nova vida diariamente, até que um dia Ele consegue alcançar esse objetivo. E a segunda razão pelo qual Deus quer fazer isso é porque Ele nos torna luz nesse mundo de trevas. Irmãos, tem muita gente ainda que Deus quer alcançar. Tem muitas pessoas que estão pedindo para enxergar a luz. Quem foi naquela atividade lá da igreja no Germânia, se não me engano, 2 semanas atrás, nós ouvimos aqui vários relatos, quem foi lá viu isso, né? E depois ouviu aqui vários relatos de jovens. Eu moro ali perto, mas eu não imaginava como é que estava aquele lugar, né? Eu não imaginava que nos finais de semana ele fica tomado por jovens assim, sem objetivo de vida nenhum, né? As coisas mais esquisitas que você possa imaginar tinha lá, né? Mas no fundo são pessoas, são seres humanos pelos quais o Senhor Jesus morreu. E muitos daqueles lá esperam uma palavra, esperam ver uma luz. Muitos deles se vestem de preto, né? Eu não sei nem como é o nome dos... Se é, antigamente chamava de Dark, né? Não sei como é que chama agora, tem outros nomes agora, não importa. O fato é que muitos daqueles jovens, e pequenininhos, pequenos, adolescentes, a minha filha mais velha e outra amiga foram evangelizar algumas meninas que estavam por ali, e chegou do lado delas uma menina e começou a fazer perguntas, e ouviu, e depois questionou mais e tal, e elas foram ver, ela tinha 10 anos, 10 anos. É uma criança ainda, não dá nem para dizer que é adolescente, né? Perdidos, completamente perdidos. Mas quando nós vivemos essa nova vida e deixamos que o Senhor cumpra esse objetivo em nós, nós não só nos qualificamos para viver com o Senhor diariamente, para sempre, a eternidade, mas também o Senhor nos usa como luz nesse mundo e pode alcançar as outras pessoas que Ele ainda quer alcançar. Amém? Nós queremos ser luzeiros? Amém. Em nome de Jesus, e vamos ser. Vamos adiante. Outra figura que a palavra tem é do grão de trigo, né? Aqui é só para reforçar o que nós já falamos, João 12. Vamos ler só o primeiro texto ali, João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus aqui estava falando dele em primeiro lugar, né? Ele era o grão de trigo que desceu do céu, né? Veio até esse mundo, se tornou homem, mas mais do que isso, ele morreu no nosso lugar. E por causa da morte do Senhor, nós ganhamos vida. Aí depois, na continuação, ele diz, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Então, assim como Jesus foi esse grão de trigo, que morreu, né, que ressuscitou, mas que produziu muitas outras vidas, assim também Ele quer de nós. Alguém disse uma vez que dentro de uma semente tem uma floresta. E isso é correto, assim, cientificamente falando, né? Uma sementinha dá uma árvore e essa árvore produz milhares de frutos, cada um tem uma semente e dão outras milhares de árvores e ali está a floresta. Da mesma forma, aconteceu com Jesus e Ele quer que aconteça conosco. Se nós experimentamos essa morte para o eu, a morte para o mundo, a morte para o desejo da carne, nós vamos experimentar também essa reprodução em muitas e muitas vidas. Um outro texto que está ali, nós já lemos Efésios 4:22, que é o que fala de se despojar do velho homem. A continuação dele, que é o 13 e 24, fala de se revestir do novo homem e experimentar essa vida de ressurreição. Já lemos esse texto, né? Efésios 4. Mas vamos ler de novo, porque é isso que Deus espera de nós. Efésios 4, 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Amém. Agora isso, irmãos, é uma coisa que deve acontecer constantemente na nossa vida. Assim como foi lá com o batismo, que nós nos batizamos uma vez só, mas diariamente aquela separação, né, ela produz na nossa vida algo diário. Nós temos que sempre lembrar que se fomos batizados, nós morremos para o mundo, nos separamos de tudo aquilo que é do velho homem. Nós também temos que lembrar diariamente que nós precisamos nos revestir do Senhor. É uma renovação constante. Vamos ler ali Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? 2 Coríntios 4, 16. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Dia a dia. Tá? O Senhor Jesus, quando falou da cruz, ele disse, tome a sua cruz dia a dia. Então, são as duas coisas. Dia a dia, eu preciso tornar real, concreto na minha vida, a separação com tudo aquilo que é do velho homem. E dia a dia, eu preciso me renovar na vida com o Senhor. Essas duas coisas andam juntas. Vocês lembram o primeiro texto que nós lemos lá em João 3? Que Jesus diz o que se aproxima da luz. Né? As duas coisas andam juntas. À medida que eu me afasto das trevas, à medida que eu manifesto na minha vida esse morrer diário, tomo a cruz dia a dia na minha vida, eu também me aproximo da luz, eu me revisto, eu me renovo de Cristo e me encho e passo a viver essa nova vida diária. Amém? Amém. Então, essa é a introdução desse livreto que nós temos que ter muito claros, porque agora nós vamos falar coisas bem práticas de hoje até o final do livreto, mas todas essas os assuntos que nós vamos tratar estão baseados nesta verdade. Nós fomos separados desse mundo. Morremos para o mundo, morremos para a carne, morremos para Satanás e experimentamos uma nova vida que veio do céu. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer de novo, ou quem não nascer do alto, seria uma tradução mais correta, né? Recebemos essa vida do alto, o Espírito Santo habita em nós e nos capacita para andar em novidade de vida. Nós muitas vezes podemos dizer assim, ah, mas é difícil, né? É difícil fazer tudo isso. Mas se nós temos muito claro para nós que nós morremos para o velho homem e temos a vida de Cristo habitando em nós, fica muito mais fácil, muito mais fácil. Né? Nós exige de nós um morrer diário. A palavra diz, tome a sua cruz dia a dia. Mas se nós temos o Espírito Santo habitando em nós e a nossa fé está baseada nisso, nós vamos para o Senhor e dizemos, Senhor, eu não consigo, eu sozinho não consigo enfrentar essa dificuldade. Esta área da minha vida é muito complicada para mim. Mas a tua vida habita em mim, teu Espírito Santo habita em mim. Agora se manifesta e me ajuda. Eu dou testemunho para vocês de várias áreas da minha vida em que eu faço essa oração diariamente. Vou pegar uma coisa bem simples, o trânsito. É uma área muito difícil para mim. Já falei para vários irmãos aqui, né? Ainda bem que é só para mim, ninguém mais tem problema no trânsito, né? Mas, irmãos, para a glória do Senhor, eu tenho experimentado experiências tremendas. Experiências tremendas com o Senhor, porque busco Ele e Ele se manifesta. Um tempo atrás, acho que um mês e pouco atrás, eu saí de casa para o trabalho e estava com um horário muito apertado, tinha uma reunião e saí no trânsito mais rápido do que o normal, né? Como não se deve fazer. E eu não faço muito isso, tá? Graças a Deus, essa é uma fase antiga. Mas naquele dia eu estava realmente atrasado e fui. E quando cheguei perto de uma sinaleira, o sinal fechou. E eu, se tivesse em outra situação, eu teria visto que a direita, assim, liberou, né? Provavelmente, como eu vinha correndo e preocupado com o horário, eu teria colocado para a direita e teria ido. Mas eu não vi. Deus não me deixou ver aquilo. E eu estava atrás de outros dois carros. E o primeiro carro parou e o segundo vinha rápido e bateu naquele ali. Mas bateu de uma forma tão forte que um carro foi para um lado, para a esquerda, e o outro subiu a calçada. E eu fiquei ali no meio dos dois, e quando abriu o sinal eu passei, olhei, não tinha ninguém machucado, nada. Fui no meio dos dois. Quando eu passei ali, eu lembrei daquele texto, né? Caiam 1.000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Mas o Senhor me falou o seguinte: apesar do teu procedimento, eu tive misericórdia com a tua vida. E aí eu comecei a chorar, porque eu vi o meu pecado naquele momento. Eu vi o meu pecado. Eu estava correndo demais, eu poderia estar envolvido naquele acidente. Mas Deus me guardou. Graças a Deus isso é exceção, tá, gente? Antigamente não era. Hoje Deus já trabalhou muito com a minha vida. Mas são coisas simples da nossa vida em que nós experimentamos esse morrer para o velho homem. Eu estava andando no mesmo padrão do mundo, de agitação, enfim, e aí começa a esquece que o sinal está vermelho, faz o que não deve no trânsito, descumpre a lei. Esse é o padrão do mundo. E naquele momento eu estava andando de acordo com o padrão do mundo. Deus poderia deixar que eu entrasse naquele acidente junto lá. Mas Ele me guardou para mostrar que Ele me separou desse mundo para eu viver uma nova vida em Cristo. Eu agradeci o Senhor. Primeira coisa, eu pedi perdão para o Senhor. Confessei meu pecado, pedi perdão. Agradeci pela misericórdia do Senhor com a minha vida. E tenho procurado fazer isso diariamente. Mas essa é uma área, né? Agora nós vamos ver várias áreas da nossa vida que nós precisamos ter bem claro essas verdades aqui para experimentar a nova maneira de viver. Amém? Então, aqui vem as práticas a serem abandonadas. Como é que nós abandonamos essas práticas? Morrendo, né? Experimentando diariamente na nossa vida esse morrer que temos em Cristo. E o primeiro capítulo do livro, a primeira prática que o livro menciona é a impureza, ou a impureza sexual. Primeira coisa que nós temos que ter bem claro quando entramos nessa área é que, o que diz ali, Deus é o autor do sexo. Gênesis 1, 27 e 28 fala da criação do homem e da mulher. Vamos dar uma olhada lá para não ficar dúvida nenhuma sobre isso. Porque também aqui Satanás vem com seu engano, né? Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, está bem claro ali no versículo 28 que Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos. Né? Não tem outra forma de cumprir isso senão através da relação sexual entre um homem e uma mulher. Então não há dúvida nenhuma de que Deus, que foi Deus que fez assim. Só que no capítulo 2. No capítulo 2, ali fala versículo 20 a 25. Vamos ler a partir do 23. Isso fala da criação de Eva, né? Deus criou o homem, e aí viu que não era bom que o homem ficasse só. Criou a mulher. E no versículo 23, Adão olhou para Eva, né, que havia sido criada por Deus, e disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até aqui, 23 e 24. Deus criou, então, o homem e a mulher, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Hoje, parece que nasceu o nenezinho número 7 bi, né? Temos 7 bilhões de habitantes sobre a face da Terra. Um colega meu, nasceu o filho dele agora de tarde, e aí eu disse para ele, né? Puxa, foi por pouco, né? Umas horinhas antes podia ter ganhado o selo lá. Parece que nisso a humanidade obedeceu, né? Mas obedeceu em parte. Por que em parte? Porque Deus estabeleceu uma unidade entre o homem e a mulher, que seria uma expressão da união de Cristo e a igreja. Né? Aonde que diz isso? Não está o texto ali, mas lá, quando Paulo fala para os Efésios, lá no final do livro, ele fala da união entre o homem e a mulher, e ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o casamento, a união entre o homem e a mulher, é para expressar a unidade de Cristo e da igreja. E a relação sexual é a forma mais íntima, mais próxima de unidade entre o homem e a mulher. É uma figura da unidade íntima e profunda e definitiva que o Pai estabeleceu para seu Filho, Senhor Jesus, e a igreja. Claro que de uma forma totalmente diferente, né? Uma unidade que não vai acabar jamais. Quando nós estivermos juntos com o Senhor, como o Ismael falou aqui no início da reunião, quando nós ressuscitarmos aqueles que já tiverem morrido, ou quando nós formos transformados, os que estiverem vivos, quando o Senhor vier, nós vamos estar para sempre com Ele. E aí não vai haver mais nada que nos separe. Nós vamos experimentar essa unidade perfeita, completa, de Cristo e os seus filhos, a igreja, o cabeça e os membros do corpo. Né? O fundamento e o restante do edifício, os tijolinhos que somos nós. Uma unidade que não se desfaz, que não vai se desfazer jamais. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou para ser expressão dessa unidade santa entre Cristo e a igreja. Agora, o que fez, né, Satanás contando com a cobiça do homem? Ele deturpou tudo isso porque a vontade de Deus é que a vida sexual seja ocorra dentro, nos limites do casamento. Tá? O que Satanás faz é nos levar a práticas que são contrárias à vontade de Deus. Fora do casamento, sexo antes do casamento, ou então, mesmo entre pessoas casadas, mas a prática de adultério, né? Vocês sabem bem o que é, não preciso explicar. Sexo antes do casamento ou durante o casamento com outra pessoa que não é o meu cônjuge, né? A minha esposa, ou a mulher com outro que não é o seu marido. Ou então, Deus, aqui diz que Deus criou o homem e a mulher, né? Também Satanás leva a práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo, que é o homossexualismo, que a Bíblia condena, né? Esse mundo que jaz no maligno quer nos impedir de falar qualquer coisa contrária a isso, né? Tem leis, enfim. Mas a palavra de Deus não muda uma vírgula. Né? Não muda uma vírgula. Jamais vamos discriminar uma pessoa que está nessa condição. Eu tenho uma colega de trabalho que ela está nessa condição. E eu nem por isso trato ela de maneira diferente e não deixo de falar do Senhor Jesus para ela. Já falei. E agora há pouco, ontem eu estava comentando com o irmão, ele diz, olha, eu preciso de oração dobrada, porque essa moça está passando por uma dificuldade e nessa hora, vê como acontece, né? Agora, isso foi a final da semana passada. Ela chegou na minha mesa chorando e disse assim, eu preciso conversar contigo. Porque tem horas na vida da gente que nós questionamos tudo, ela disse. Eu disse, glória a Deus. Não tinha nada a ver com o tipo de vida que ela leva, mas se questiona tudo, questiona tudo, né? Ele disse, glória a Deus, Senhor, está abrindo uma porta. Tá? Então, Deus ama cada um dessas pessoas que estão em pecado na área sexual, seja sexo antes do casamento, seja adultério, seja homossexualismo, não importa. Deus ama, mas Ele odeia o pecado. E nós temos que ter bem claro isso. Se nós morremos, né, morremos para todas essas práticas, nós não vamos praticar nada disso. Amamos as pessoas, mas continuamos falando da verdade. Porque a única salvação que elas têm é morrer como nós, né? E abandonar todas essas práticas e se chegar para Cristo. Amém? Então, Deus condena o sexo fora do casamento. fora do casamento. Mas, isso os judeus conheciam muito bem, né? Vocês sabem que a lei que Moisés deixou, ela dizia lá, não precisamos ler agora, mas ela dizia, se alguém for pego em adultério, ele seria apedrejado até a morte. E, enfim, tem várias penas dessas. Se um homem força uma mulher, ele era morto, a moça não, né? Enfim, não vem ao caso aqui. Mas quando Jesus foi questionado sobre isso, ele deu uma resposta que mostra que a lei não é algo que sirva para a nossa salvação, porque a lei trata com o exterior, né? Mas Deus busca algo que está lá no interior. Deus se importa com aquilo que está no interior. E em Mateus 5, 27 e 28, Jesus estava falando do adultério e ele diz assim, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Tá? O que Jesus estava dizendo ali? O pecado é a cobiça. O ato é a concretização da cobiça. Mas mesmo que eu não chegue a adulterar, não tenha a prática do ato sexual com uma pessoa com quem eu não sou casado, a cobiça já é pecado. Isso desagrada o Senhor. É contra a vontade do Senhor. Isso diz respeito ao velho homem. Tudo aquilo que era do mundo, né? Hoje no mundo isso é a coisa mais comum, né? Mais comum. Nem se vê mais como uma coisa errada aos padrões do mundo que como era antigamente, né? Mas para nós não mudou nada. A palavra é a mesma, sempre a mesma, sempre a mesma. O pecado é a cobiça do coração. E Deus quer que nós vivamos em novidade de vida. Como é que nós vamos viver em novidade de vida? A própria palavra nos diz isso. Fugindo da impureza. Fugindo da impureza. Vamos ler esses dois textos. 1 Coríntios 6, 13 a 20. Vamos ler a partir do 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E olha o que Paulo diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados, o que Paulo está dizendo aqui é que nós somos membros de Cristo. O nosso corpo é a habitação do seu Espírito. Nós estamos em Cristo e o Espírito de Cristo habita em nós. Por isso que nós não podemos praticar nada que seja impuro. Porque o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo. E nós somos para o Senhor. Amém? Agora, no meio desse texto todo, Paulo nos dá o segredo. Como é que eu, homem fraco, né? Como é que eu, que ainda tenho esse corpo de pecado que me aponta para a cobiça, como é que eu escapo disso? A forma mais simples é o que Paulo diz no versículo 18, fugir da impureza, fica longe. Quem se aproxima da luz, se afasta das trevas. Quem se aproxima das trevas vai ficando longe da luz. Fugir da impureza, esse é o conselho simples e claro de Paulo, né? E tem um exemplo, que é o texto que está lá em Gênesis 39, 12. Não precisa... Não, vamos ler. Esse é o exemplo de José, tá? É um exemplo muito claro, muito claro. José, ele estava como escravo no Egito, tinha sido vendido pelos seus irmãos. E ele foi parar na casa do Potifar, que era um tipo um general, assim, né? Era um comandante lá do faraó. E a mulher do Potifar gostou do José, e achou ele bonito, enfim, e queria ter uma relação sexual com ele. Lá no versículo 12, bom, aí relata que ela armou uma situação para que José entrasse na casa e ela pudesse concretizar o seu plano. Quando José se deu conta disso, e ela chegou inclusive a pegar o manto, né, parte das vestes do José. Mas aí no versículo 12 diz assim, então ela o pegou pelas vestes e disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Olha só, simples, né? O que fez o José nessa situação? Fugiu, correu. Numa reunião de jovens aqui, eu não lembro quem foi que ministrou, mas ele falou para os jovens a mesma coisa. Quer ficar livre da impureza? A melhor coisa que tem que fazer é ficar longe de tudo aquilo que te faz, que é agradável aos olhos, aos ouvidos ou tudo mais. Porque essas coisas, né? Aqui a gente botou alguns exemplos. Segundo olhar, o que é segundo olhar? Eu ando na rua e a gente fala sempre do homem, mas isso vale para homem e para mulher, né? Eu ando na rua e vejo homens e mulheres caminhando e muitas vezes converso com essas pessoas. E eu não tenho como andar com uma viseira, né? Nem é isso que a palavra nos diz. Nós andamos em liberdade. Mas se de alguma forma eu sou tentado, eu tenho que evitar o segundo olhar, né? Aquele que não é que eu consigo evitar. E se eu olhar é porque eu olho porque eu quero, né? Outras coisas, televisão, internet, meu Deus do céu. Por isso que eu disse, eu quase já não vejo mais televisão, está cada vez pior, né? Pior. Os filtros, entre aspas, né? Os padrões de moralidade estão cada vez mais baixos. Nós não precisamos. Essas imagens entram, né, pelos nossos olhos e ficam gravadas na nossa mente. O que eu estou falando aqui não é nem... existe uma verdade espiritual, mas isso é científico, né? Tudo aquilo que eu vejo, que eu escuto, fica gravado na memória, no meu cérebro. Se eu leio muito a palavra, o que acontece? Ela fica gravada aqui. E o Espírito Santo pode pegar essa palavra e transformar em vida, e aplicar nas coisas práticas do meu dia a dia. Agora, se eu estou olhando televisão, se eu estou olhando internet, e pode ser qualquer programa, porque as propagandas já não têm mais cuidado nenhum, né? Eu estou me enchendo dessas coisas do mundo que vão me levar cada vez mais para a impureza. Maneira de vestir, né? Às vezes eu não estou buscando impureza, mas eu me visto de uma forma que eu permito que haja um ambiente que facilite isso. E aí eu falo principalmente para as irmãs, né? Piadas com sentido duplo, enfim, o toque, né, assim, entre homens e mulheres, essas coisas que facilitam, que propiciam até mesmo a ação dos demônios para tentar armar uma cilada para nós. Nós devemos fugir. Não quer dizer que temos que andar isolados no mundo. Vamos viver normalmente, convivendo com as pessoas, mas lembrando que nós vivemos no meio de uma geração perversa, corrompida, um sistema que é maligno por natureza. E nós temos que andar com muito, muito cuidado. Se nós não cuidarmos nessas coisas, nós vamos ser levados a práticas condenadas por Deus, né? Nós não precisamos ler ali o texto, depois vocês podem ler, mas existem várias práticas que a palavra condena, que estão aqui. Masturbação, sexo fora do casamento, fornicação, que é antes do casamento, né? O adultério, que é com uma pessoa que não é o meu cônjuge, a prática de homossexualismo, tanto homens quanto mulheres, né? E enfim, vai. Aí não precisa falar muito, né? A gente sabe todas as práticas condenadas por Deus. E estão todos os textos ali e no livreto também. A questão é que nós, se nós aprendermos a fugir do primeiro alarme, né? Se nós no primeiro momento em que soa o alarme, nós andarmos para longe daquelas coisas que nos levam a pecar ou que são, que tocam na cobiça do nosso coração, nós vamos estar livres desse problema. E a segunda atitude é permanecer puro. Como é que eu faço isso? Como é que eu permaneço puro? Primeira coisa, lembrando que o meu corpo, ele é habitação do Espírito, ele pertence a Cristo, somos membros de Cristo, texto que nós lemos lá em 1 Coríntios. Cuidado com os olhos, mesma coisa que já falamos aqui, né? Porque a cobiça, o pecado vem, começa lá na cobiça. Vigiar a mente. Às vezes nós não olhamos nada, não lemos ou não temos um contato assim que nos leve a pecar. Mas tem muitas pessoas que têm facilidade de criar fantasias na sua mente. Como é que nós tratamos com isso? Eu vou para a verdade, é simples. Se a minha mente ela está divagando por coisas que não estão de acordo com a palavra, eu vou para a verdade, eu vou para a palavra, eu vou ler a Bíblia, eu vou me encher do alimento que vai me fazer permanecer puro. Evitar palavras sugestivas de sentido duplo é um comportamento que facilita o pecado. É isso que a gente tem que lembrar, né? Cuidado com gestos, não alimentar a cobiça. E o que é mais importante? Orar, jejuar, viver no Espírito e exercer a fé. O Salmo 119, 9, é a chave, né? Eu já falei isso antes aqui, mas essa é a chave não só para o jovem, como está no texto, mas para todos nós. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Observando segundo a tua palavra. Irmãos, nós morremos para tudo aquilo que é do velho homem. Todas as práticas que são comuns no mundo não são mais práticas que agradam a Deus. O que Deus espera de nós hoje são práticas totalmente diferentes. E essas práticas estão baseadas em quê? Em primeiro lugar, na vida do Espírito que habita em nós. E essa vida do Espírito responde ao que está na palavra. O Espírito Santo vai nos fazer andar de acordo com a palavra. Se nós temos a vida do Espírito em nós, se o Espírito Santo habita em nós, e todos nós temos, né? Amém? Todos nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Se nós seguirmos aquilo que está na palavra, o Espírito Santo vem em nosso auxílio e nos faz viver em novidade de vida. E aí vamos aprendendo e vamos vivendo nessa nova maneira. A área da impureza sexual é hoje uma das mais sérias, né? Uma das onde se vê, mesmo dentro da igreja, muitas pessoas caindo, né? Onde se vê crianças, adolescentes perecendo por causa de um cuidado. Ontem eu ouvia um irmão, ele estava referindo a algo que ele leu, ouviu, que me deixou assim, meditando depois nessa palavra, porque eu tenho filhos, né? E ele estava fazendo um paralelo entre a Páscoa lá no Egito, né? A Páscoa lá no Egito, vocês lembram da história? Talvez alguns dos mais novinhos não lembrem. Que o povo de Israel ficou preso no Egito por mais de 400 anos. E aí Deus tirou o povo da escravidão. No dia que eles estavam saindo, veio uma palavra de Deus para todo o povo, né? E disse, cada homem, cada pai na sua casa vai pegar o sangue do cordeirinho e vai passar na ombreira da sua porta. Porque na porta da casa onde estiver o sangue, o anjo da morte vai passar e não vai entrar. Mas aonde não estiver o sangue, ele vai entrar e vai levar a vida do primogênito. E assim aconteceu em todas as casas. Tem até um texto que nós estávamos olhando outro dia que fala que aconteceu desde a casa do faraó até a casa daquele que estava lá na prisão. Todos, aonde não havia o sangue na ombreira, na porta, aquele anjo passou e tirou a vida do primogênito. E esse irmão ontem me disse assim: por que que nós hoje achamos que nós não precisamos mais do sangue na porta da nossa casa e por aí talvez o anjo da morte passe e não faça nada? Não, né? Nós precisamos guardar a nossa casa. O que que é esse sangue na porta? É o Senhor Jesus, a sua palavra, os princípios da vida de Cristo muito bem firmados na minha vida, na minha casa, na minha família. Se isso estiver assim, o anjo da morte passa e não leva a vida do meu filho. Mas se não tiver o sangue ali, ele vai entrar e vai tirar a vida dos meus filhos. Isso é uma palavra muito forte para nós. Forte para nós, mas ela é verdadeira. Nós precisamos guardar a nossa vida, guardar a nossa casa. E quanto mais essa impureza que está aí no mundo e que é normal do mundo vem tentando entrar na nossa vida e na igreja, mais nós devemos preservar aquilo que recebemos do Senhor Jesus. Isso não é só algo para nós lermos no livro e aprendermos, é algo para nós praticarmos na nossa vida nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. O Senhor disse muito claro: fugir da impureza, se encha da palavra, né? Deixa as coisas do mundo de lado, enche da palavra, se achegue ao Senhor e Ele vai dar a vitória. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez, Senhor, dizer que essa palavra é Tua, Senhor, esse tempo que temos aqui é Teu, e eu quero Te pedir agora, Senhor, que Tu faça com que essa palavra se transforme em uma verdade, uma experiência diária em cada um aqui, Senhor. Nós queremos todos os dias da nossa vida andar em novidade de vida, Senhor, experimentar essa nova maneira de viver. Eu quero Te pedir, Senhor, especificamente sobre esse assunto que vimos agora, questão da impureza, Senhor, que é algo que para o mundo é muito natural, Senhor. O mundo jaz no maligno, como a Tua palavra disse, mas nós queremos ser luzeiros no meio dessa geração, Senhor. Nos dá graça, nos dá intrepidez, Senhor, para falarmos com a nossa vida, não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida, Senhor. E trazemos glória para o Teu nome, Senhor. Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, fortifica cada um de nós, especialmente jovens e adolescentes, Senhor, que são alvo muito claro de Satanás nessa área, Senhor. Mas não apenas, todos nós, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de cairmos em pecados de impureza, de mancharmos, Senhor, a santidade que Tu colocaste no nosso corpo quando nós nos unimos a Ti, Senhor. Tua palavra diz que somos membros de Ti, Senhor. Somos Teus membros e nós queremos andar em santidade como Tu és santo, Senhor Jesus. Amém.